te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procure entender porquê. Eu sei você já não durmo, não sei voar, sonhar e viver. Todo dia eu quero, todo dia eu espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você. Essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Pássaro noturno, quer ser meu par, procure entender porquê. Eu sei você já não durmo, não sei voar, sonhar e viver. Todo dia eu quero, todo dia eu espero, chamo, todo dia eu amo. Só você. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro.